com atraso, o que é filosofia, nosso segundo encontro. Com isso, o intervalo ficou prejudicado, nós vamos direto. A ideia de hoje é nós falarmos um pouco das paixões e a filosofia das paixões. Eu vou usar nesse começo uma outra expressão para as paixões. Afetos. Afetos. Há um motivo para isso. Há um motivo preciso para isso. É porque os autores que vão nos servir de referência para hoje são, em sua imensa maioria, se não a totalidade, autores modernos. E no discurso desses autores modernos, a expressão afeto, ela está mais em voga do que paixões. Nós vamos ver por quê. No primeiro encontro, eu não sei se todos se lembram, mas a ideia era fazer uma referência entre autores antigos, de uma forma geral, né? Modernos, antigos, medievais e assim por diante, e autores contemporâneos. Desses autores modernos, que vão ser objeto do discurso de hoje, boa parte deles são autores sobre os quais o meio acadêmico contemporâneo tem se dedicado bastante. São autores que passaram por um período da história do pensamento meio que esquecidos, deixados de lado. Autores malditos, autores que em termos de filiação correspondem mais ou menos à torcida do Botafogo, algo assim que não é tão grandioso, que não é tão numérico, né? mas que tem seus defensores. Né? Por que isso? Por que isso? Os amigos do discurso platônico que nós vimos no primeiro encontro. Ele criava de nós a ideia de que somos dois em um. Somos duas coisas numa só. Somos um corpo que sente. Somos também uma alma que pensa. Corpo e alma. Corpo e alma em nós não se entendem muito bem. Porque o corpo é a morada do desejo. O corpo leva você a ações, a pensamentos, a deliberações, movidos apenas por essa falta fundamental que lhe marca. Falta fundamental que lhe constitui. Sim, o corpo é falta. Sozinho ele não subsiste. É preciso sempre algo, não é? Para alimentá-lo. Algo para supri-lo. Algo para nutri-lo. Algo para mantê-lo. Já a alma não. A alma não necessita de nada. E por isso a alma seria, por excelência, mais livre do que o corpo. O corpo depende de tantas coisas estranhas a ele, tantas coisas que ele precisa o tempo todo para completar algo que não se completa por excelência nunca, em que sempre haverá falta de algo novo para ser completado. Já a alma não. A alma não precisa de nada, absolutamente nada. A alma subsiste por ela mesma. Platão acaba concentrando nessa visão duplicada de você entre alma e corpo. Concentrando esforços, discursos positivos, um maior valor à alma do que ao corpo. Platão é fundamentalmente um filósofo anticorpo. Na República, em especial, na famosa alegoria da caverna, é muito difícil passar por qualquer curso de filosofia na vida, não é? Sem ouvir falar da alegoria da caverna, seja em que nível for. Há sempre alguém para citar a alegoria da caverna. Pois a alegoria da caverna, Platão fala de duas espécies de conhecimento. Um conhecimento que corresponde a um nominalismo, um mero jogo de dar nome às coisas. E um segundo conhecimento, esse sim mais profundo, conhecimento das coisas como realmente são, que corresponderia ao conhecimento filosófico. O mesmo argumento de Platão é usado ao longo da história da filosofia, é usado ainda hoje em livros de introdução à filosofia para alunos de primeiro e segundo grau, daqui a pouco no pré-primário também, enfim. É utilizado até hoje como um discurso para se falar de duas modalidades de conhecimento e, em especial, qualificar o conhecimento filosófico, o discurso filosófico, como aquele conhecimento racional, o conhecimento das coisas como realmente são. Mas dizer que ele não está sozinho no mundo. Que existe um conhecimento falso das coisas. Não são poucos os que vão fazer uma associação a desse conhecimento falso, esse nominalismo, com os afetos. Por que nominalismo? Porque na alegoria da caverna a história seria: imagine homens presos numa caverna, que nasceram presos numa caverna, que não têm noção da sua condição de prisioneiros numa caverna. Caverna essa cuja luz é que permite a entrada da luz, que projeta sombras no fundo. Esses homens vão ver as sombras, não vão, em Glaucon, o personagem que dialoga com Sócrates na República, diz: sim, vão ver as sombras. E eles, por não saberem que são homens presos numa caverna, vão julgar que as sombras são reais. Vão. E vão dar nome a essas sombras. É verdade, vão dar nome às sombras. Eis o nominalismo. Um mero jogo de dar nome às coisas. Eu fiz o curso de Direito. Né? Eu tenho a sincera noção de que sem um nominalismo, sem um jogo de dar nome às coisas, 90% da ciência do direito desaparece. Os livros ficariam bem mais baratos, fininhos, não é? Porque de cara entrava um professor na sala de aula um belo dia e essa aula me traumatizou. Porque a única aula da matéria que eu me lembro era direito comercial. Hoje chamam de empresarial, está mais moderninho. Direito empresarial. E o professor dizia: qual é a natureza jurídica do título de crédito? E olhava assim: natureza jurídica? Eu conheço a natureza só. Uma natureza que corresponde ao mundo físico. Mas não a uma natureza paralela, que é a jurídica. E essa natureza teria objetos naturais? E qual o nome do objeto natural? E aí ele ia dando aula explicando que, na verdade, é um jogo de o que tem a ver com o quê, sabe? Ah, o cheque. O cheque é uma espécie do gênero título de crédito. Todo mundo, nossa, eu que sempre passei cheque borrachudo por aí sem nunca me dar conta disso, não é? É só um jogo de classificar as coisas. Classificação que não diz absolutamente nada sobre o mundo mesmo. Que não te ajuda a conhecer o mundo, mas te ajuda a conhecer convenções que as pessoas fizeram sobre a classificação do mundo. E aí você, se não conhecer a convenção. As pessoas não te aceitam no círculo social delas. Podia ser em biologia também. Os animais todos são classificados de acordo com a categoria, com categorias de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofagem. Decorei a palavrinha para decorar as tabelinhas. Eu sempre olhei aranhas por aí sem nunca me dar conta de que elas eram artrópodes, reino animal e não sei o quê, sabe? Sem nunca me dar conta da classificação. Eis um tipo de conhecimento, dirá Platão, de que isso é útil para a nossa vida, para a vida feliz. Nada é inútil. É inútil. Se quer um uso da razão, você precisa. Só precisa da memória. Memória que, como nós vimos, os textos escritos substituem muito bem. Mas já que a filosofia não se confunde com erudição, com o mero acúmulo de saber e depois a devolução do saber acumulado para as outras pessoas, não é? Freire chamava isso de educação bancária. Se acumula e depois cobram de você o saldo. Não é? Saldo do que ficou registrado aí na sua cabeça. A filosofia se confunde com a inteligência, então, uma inteligência que lhe permitiria atingir as coisas como realmente são. Inteligência associada à razão. E o que nos impede de ser 100% racionais? O nosso corpo sensível. O nosso corpo que sente. Porque o corpo é aquilo que envolve a nossa alma, fazendo-a esquecer. Esquecer a verdade. O corpo cega a alma. Percebe o quanto é anticorpo? Percebe o quanto é anticorpo? A ideia de que o nosso pensar possa ser eventualmente afetado pelos nossos sentimentos. E em sendo afetado pelos nossos sentimentos, o que me garante, no ato de produção de discursos, que se pretendem verdadeiros, que se pretendem, portanto, filosóficos, o que me garante que esse discurso nada mais é do que um efeito dessa minha forma afetada de perceber o mundo? Uma forma particular de perceber o mundo. Forma filtrada pela sensibilidade. E não aquela forma pura da razão sem afetos, da razão desafetada do corpo. Porque, veja, o grande objeto da filosofia no discurso platônico, por exemplo, e por que eu falo tanto do discurso platônico e não de outros? Porque ele é o vencedor da história. A Idade Média vai consagrar Platão, colocá-lo no altar mais elevado das referências filosóficas, até a modernidade. Mas na Idade Média, ele é a referência. Dos autores modernos, é esse o estado de coisas. Platão reina. É contra ele, então, que se vai produzir discursos. Então, no discurso platônico, qual é o objeto? As coisas como realmente são. As coisas como realmente são sequer são desse mundo. Elas são lá do outro mundo, do mundo das ideias. É só minha alma que atinge, meu corpo não. o conhecimento que você vai chamar tempos depois de empírico, o conhecer a partir dos seus sentidos, da sua visão, do seu tato, da sua audição, enfim, da sua sensibilidade corpórea, isso só lhe dá a conhecer no máximo o mundo físico. Equivale ao homem na caverna que vê sombra das coisas. Mas o que eu vejo do mundo físico, as formas, os sons, os cheiros, isso não são as coisas como realmente são. É só como elas aparecem. É só uma carapaça. O conhecimento das coisas, na forma pela qual as coisas aparecem para mim, é necessariamente falso. Necessariamente falso. Necessariamente não filosófico. O que alguns autores modernos vão criar é uma espécie de virada de mesa nesse jogo entre a razão, que me permite conhecer as coisas como realmente são, versus os afetos, que me dão, quando muito, um resultado de como as coisas, um conhecimento sobre como as coisas aparecem aos meus olhos. Aparecem aos meus olhos. Vão virar a mesa no jogo entre razão e as emoções. Favoravelmente as emoções. Favoravelmente. É engraçado porque Platão capricha nessa relação humana da filosofia. Mas, no entanto, na hora H, na hora de definir que tipo de deliberação ou pensar que constituiria o pensar filosófico, aí é pura razão. Aí é corpo sem alma. Pois a gente que vai resgatar o papel do corpo na filosofia. Autores modernos. Vivemos um mundo em que os afetos parecem estar na ordem do dia, de que os sentimentos parecem estar na ordem do dia. E talvez seja por isso que esses autores sejam resgatados hoje também. Spinoza será o primeiro deles. O primeiro deles. Autor contemporâneo, já citado aqui em passant também, Gilles Deleuze, vai chamar Spinoza de o príncipe dos filósofos. O príncipe dos filósofos. Eu nunca entendi por que o rei. Por que não o rei? Né? Temos o rei do rock, temos o rei Roberto, temos rainha Xuxa. Somos um mundo de nobreza. E por que um príncipe, nobreza menor? Ou pelo menos não tão grandiosa quanto a realeza e espírito santo. Enfim, príncipe dos filósofos é o apelido que ele dá. É uma forma de dizer, gosto muito dele. Esse cara é demais. Esse cara é supimpa. Quanto tempo vocês não escutam supimpa, hein? Esse cara é supimpa. Uma turma de graduação diria até outra coisa. Né? Esse cara é duca. Né? Olha, o que Spinoza tem de tão fabuloso? Percebam como Spinoza vai jogar com os afetos. Percebam. Para entender um pouco melhor Spinoza, talvez seja interessante nós compararmos Spinoza com outro autor contemporâneo. Autor com quem Spinoza andou trocando correspondência. Também famoso. René Descartes. René Descartes. Todos os autores modernos, eles têm um momento cético. É comum a modernidade, um momento cético. Ao que eu quero me referir como momento cético? Um momento de dúvida radical. Dúvida radical. Porque, veja, nós estamos tratando de uma mudança de referencial sobre o que é o conhecimento, como conhecer e o que a filosofia pode dar para você e, afinal de contas, o que é a filosofia. Nós temos uma perspectiva. Temos que nos concentrar na nossa razão. Porque é da razão que vem a verdade. O corpo só atrapalha. Opção B. O corpo ajuda. O que nós conhecemos através dos sentidos tem também algo de verdadeiro. Talvez a razão não seja lá tudo isso que nós imaginamos. São duas hipóteses. Duas hipóteses. Na incerteza entre uma e outra, é natural que se tenha um momento de questionamento radical. Imagine você que tem uma série de condições de possibilidade para que deixe de dar à razão tanto crédito assim. Só que o discurso posto até então, o discurso vitorioso, o discurso dominante, fala a razão é tudo, sentimentos não são nada, sentimentos só atrapalham. Já a razão engrandece, a razão torna você virtuoso, a razão faz você conhecer, a razão faz você ganhar na Mega Sena, enfim, razão é tudo, razão é tudo. Se eu estou nesse momento de transição, momento de dúvida, duvidar da razão significará duvidar de toda a base do conhecimento. Sim, porque tudo aquilo que dizem ser verdade que me mandam aprender no colégio, e se eu errar na hora da sabatina, me mandam ajoelhar no milho, tudo isso é fruto, dizem, da razão. Pois, e se a razão for uma causa do conhecimento não verdadeiro? Se a razão for a causa de um conhecimento falso? Como Platão dizia que os sentidos eram causa do conhecimento falso. E se a razão é que for falseadora da verdade? Então tudo isso que eu aprendi, convenhamos, tudo isso é mentira. Quem é que me garante? Quem é que me garante verdade alguma coisa? Eis o autor moderno num vazio de significado. Eis você moderno que vivia dizendo que os padres da igreja sabiam que era certo ou que errado, porque como bons platônicos, sabem que estará mais próximo da verdade quem for menos dominado pelo corpo. E é isso que eles fazem o tempo todo nos monastérios da vida. Enfraquecem o corpo e fortalecem a alma, o espírito. Em fortalecendo o espírito, estão mais próximos de Deus. E quanto mais próximos de Deus, mais sabem da verdade. Você acredita nisso? Você se pune pelos pecados do corpo? Ovo de chocolate. Não, não. Gula, não. Gula, não. O Espírito Santo é a torta capixaba. Torta capixaba. Não, não. Gula, não. Gula, não. Passei o fim de semana vendo o pessoal fazer torta capixaba. Dá um trabalho. Dá um trabalho. Mas no final é bom. Quer dizer, especialmente para alguém como eu, que não trabalhou e só comeu, né? Recomendo, recomendo. Se for fazer, desista, viu? Olha. Gula! Não posso! Não posso! E esses mesmos padres, homens virtuosos, Seres de razão, pouco afeto. Tia Terezinha, na minha escola interna, que o diga, gente de pouco afeto diz, a terra é plana. Plana. Chata feita uma segunda-feira. Navega em linha reta para o horizonte que você vai ver. Sereias, com seu canto sedutor, tentarão arrastá-lo para o fundo dos mares e daí para o inferno. Dragões que cospem fogo assolarão sua embarcação. E se ainda assim você sobreviver a esses monstros, chegará numa cachoeira e cairá. Ou por toda a eternidade, ou por inferno, ninguém sabe direito onde acaba a cachoeira. Havia discussão na época, mas o fato é que navegar em linha reta por horizonte não é uma boa ideia. E você acredita nisso. Se alguém disser por acaso que a Terra é redonda, você diz logo, esse cara é maluco, é abilolado, é um alucinado. E aí me vai um Cristóvão Colombo da vida, pega o navio e vai em linha reta, inspirado numa laranja. Navio, quando vai para o horizonte, a última coisa que... Né? O navio some de baixo para cima. A última coisa que eu deixo de ver é o mastro. Pois a formiguinha andando na laranja acontece mais ou menos a mesma coisa. A terra deve ser redonda, feita uma laranja. Um cara com um papo desse consegue te levar para dentro do navio, sinceramente. Para você que acredita que se navegar em linha reta vai encarar monstro, sereia, e sabe-se mais lá o que pode aparecer? Ciclopes, titãs ou coisa parecida? Não é não? Meu amigo, pois foi isso que aconteceu na Idade Média. Imagina, você que passa a vida dizendo que a Terra é chata, um cara chega, vai em direção aonde dizem que não é para ir. Não encontra dragões, sereias, e ainda encontra terra do outro lado e um bicho muito parecido com a gente. Imaginou? Sabe você discutir se tem vida em outro planeta? Imagina. Tem até revista para falar disso, UFO. Quem lê a revista UFO acredita, não, claro, há provas concretas de ser inteligência, eles inteligentes, disco voador e tal, né? E do outro lado, os céticos absolutos, que pouco importa quantas páginas leia da UFO, só vê naquilo um amontoado de besteira em papel vagabundo e mais nada. Não é não? Agora imagina você que fica discutindo se há vida ou não em outro planeta, se baixasse um disco voador aqui na frente, saísse um bicho esquisito, olhudo, com dedo longo, e dissesse, leve-me a seu líder. Aí ferrou, né? Quem é o líder agora? Hoje é que a gente leva o cara. Não é não? Mas imagina o quanto isso ia mexer com a cabeça das pessoas. Foi mais ou menos esse o impacto cultural na Europa. Impacto suficiente para causar uma espécie de momento cético. Já que mentiram para mim quanto a todo o resto, e esse alucinado provou, não é? Que eles mentiram. Eu não posso confiar em mais nada. Momento cético. Momento cético. Os autores que a gente chama de cético mesmo são aqueles que têm um momento cético e não saem dele. Outros começam céticos, mas tentam se livrar do ceticismo. É o caso de Descartes. É o caso de Descartes. Descartes diz, não posso confiar simplesmente no que me disseram. disseram que a Terra era plana e me enganaram, ela é redonda. Se eu tivesse usado a razão, dirá Descartes, eu teria descoberto isso antes. Mas não é fácil usar a razão. Se há tantos afetos poluindo, se há tantas informações, informações que são invariavelmente ligadas aos afetos. Sim, porque se você contraria a igreja, por exemplo, você sabe que isso pode te entristecer. Você quer agradar o padre, você não quer ser expulso da comunidade em que você vive, comunidade das pessoas que dizem a terra é chata, e aí de você se disser que é redonda, está com capeta no corpo, tem que ser queimado. Isso tudo te afeta, isso tudo mexe com seus sentimentos. Às vezes as pessoas não têm coragem de assumir a própria razão, mas Descartes é um homem corajoso. Duvidarei de tudo, duvidarei de tudo. Há dúvida. Posso duvidar de tudo, até da existência do que vejo. Quem me garante, afinal de contas, que vocês existam? Viram que momento cético? Que garantia vocês têm de que eu existo? Eu posso ser só uma alucinação. Afinal de contas, você quando dorme, não tem muita ideia enquanto sonha. De que sonha? Já aconteceu isso com você? Quando você acorda que diz, ufa, foi um sonho. Então que droga, foi um sonho. Depende do sonho. Mas enquanto sonha, você não se dá conta de que sonha. Quem sabe a vida toda é assim? É um grande sonho, uma grande alucinação. Quem sabe você não é só uma borboleta achando que está assistindo aula na casa do saber? Sabe-se lá. Sabe-se lá. Que garantia você tem, afinal de contas? Nenhuma. Eis um cético. Eis um cético. Vem cá. É possível duvidar de tudo. Menos da própria dúvida. A dúvida não pode duvidar dela mesma. Então eu tenho a certeza de que a dúvida existe. Se existe a dúvida, é preciso que exista algo que duvida. Porque dúvida não é uma substância. Dúvida é uma ação. A ação de duvidar de algo. E é preciso, portanto, que haja o agente da ação dúvida. Se há dúvida, não posso duvidar da existência da dúvida. E é preciso que haja algo que duvida. Esse algo que duvida é uma parte imaterial minha, chamada espírito. E é daí que ele conclui, penso, logo existo. Melhor seria, duvido, logo tenho certeza da existência do meu espírito. Sim, espírito, porque Descartes acreditava que o espírito era uma substância, o corpo era outro. O espírito é uma substância radicalmente diferente do corpo. Aliás, substância é um conceito que Descartes não inventa. É um conceito escolástico, anterior a Descartes. Substância é aquilo que existe por si só. Eu sou uma substância. Essa mesinha é outra. Sei disso porque caso a mesinha venha a ser desintegrada neste exato instante, sei lá, né? Dia das dúvidas. Caso a mesinha venha a ser desintegrada neste exato instante, eu continuo existindo. Se o ato de desintegrar a mesinha cause o meu perecimento instantâneo, sinal de que eu e a mesinha éramos nós dois uma única substância. Beleza? Substância é aquilo que tem existência autônoma. O corpo é uma substância, o espírito é outra. Por que Descartes diz isso? Primeiro, assim ele resolve um problema teológico. Você morre, seu corpo perece, e o seu espírito, substância autônoma, está livre, não perece junto com o corpo, está liberada para ir para o céu ou para o inferno. Segunda consequência, para a filosofia racionalista. Se o meu espírito, que é aquilo que pensa, é substância diferente do corpo, significa dizer que o meu ato de pensar não é afetado, e aí começam os afetos, afetado, em hipótese alguma, pelo meu corpo. Sabe essa história de que você, quando está irritado, pensa de um jeito diferente do que daquele dia em que você está calminho? Num dia em que você está feliz, você tende a ver o mundo de um jeito, e no dia em que está deprimido, tende a ver o mundo de outro. Para Descartes, isso é porque você se permite. Porque independente do estado do seu corpo, o seu espírito pode blindar-se. Pode blindar-se. O meu espírito, a melhor imagem do espírito ou razão para Descartes, seja uma caixa blindada. Blindada do corpo, porque o seu pensar não é afetado pelo corpo. E blindado também com relação às coisas fora do corpo. Aquilo que se passa na minha frente não afeta o meu pensamento. O que eu flagro do mundo não afeta o meu pensamento. Porque o meu pensamento é uma substância diferente de todas as outras substâncias. Percebe? O mundo tem múltiplas substâncias. Pelo fato da minha razão ser uma substância diferente do corpo e das outras substâncias, esse estar separado é que permite que a razão conheça plenamente todos os objetos do mundo. Inclusive, permite que a razão possa conhecer plenamente o nosso próprio corpo, incluindo aí os nossos afetos, os nossos desejos, não é? Os nossos sentimentos. Porque se o meu ato de pensar fosse afetado de alguma forma pelas coisas que eu vejo, então sempre que eu tento conhecer alguma coisa, o objeto que eu tento conhecer afeta o meu conhecimento. E assim eu não posso conhecer de forma objetiva. Sabe esse mito que nós temos da objetividade? Da objetividade jornalística. O jornalista é aquele que mostra o mundo como ele é. O juiz é aquele que julga de acordo com a justiça, sem se deixar afetar pelas causas. Será? Mito cartesiano de homem. Que o juiz vê a cara do réu e não se deixa afetar pela cara dele. Não se deixa afetar pelo advogado irritante. Não se deixa afetar pelo trabalho estafante. Não se deixa afetar, percebe? Que o jornalista mostra o mundo como ele é. Que não há interpretações de nada. Interpretação faz o leitor. Quando muito colunista, eu jornalista não. Nunca me deixo afetar pelo objeto. Mito cartesiano. Uma filosofia que se estrutura na arte de conhecer a verdade, mas que pressuporá que você faça valer a separação entre o seu espírito e o seu corpo. Faça valer. Se você pensa afetadamente, é porque você deixa. Você se permite. Como Descartes acha que você pode não permitir a afetação? Pensando metodologicamente. Daí o discurso do método. Ele vai lhe ensinar a pensar. Você pensa afetadamente porque pensa mal. Vamos corrigir a sua forma de pensar e pronto. Tudo está resolvido. Não é legal? Enquanto Descartes está escrevendo isso, ele está mandando cartinha. Ele está compartilhando as ideias dele com outros leitores, poucos leitores privilegiados. Um deles é Spinoza. Spinoza responde uma cartinha dizendo: Descartes, você mais precisa, antes de Descartes publicar, Meditações Metafísicas. O que Spinoza leu foi Meditações Metafísicas. Um livro muito mais completo, por assim dizer, do pensamento cartesiano. Muito mais significativo do que Discurso do Método. O Discurso do Método é o texto mais popular, que é feito mesmo para grande público. É o Descartes para não iniciados. O Descartes profundo, Meditações Metafísicas. É esse que Spinoza lê. Aí Spinoza responde dizendo: Descartes, esse papo seu da dúvida eu achei muito legal, cara. Gostei dele. Tem dúvida, é a dúvida, não pode duvidar, duvida e tal. E aí, beleza. Agora essa sua conclusão de que aquilo que duvida é o espírito é uma substância, eu não posso concordar não, sabe por quê? Por causa do conceito de substância. Substância não é aquilo que existe por si mesmo. Que existe autonomamente? Aí é que está. Eu não existo autonomamente. Eu não sou uma substância. Que dirá duas em uma. Corpo e alma, corpo e espírito. Eu não sou uma substância. Por que não sou uma substância? Porque eu sou o efeito de uma causa. Eu sou o efeito da causa encontro de papai e mamãe. Um belo dia. Relação erótico-afetiva. Parto bem-sucedido. Já reparou quantas causalidades marcam a sua existência no mundo? Se você parar para pensar, tudo que você pode perceber no mundo é efeito de uma causa. Essa cadeira, a roupa que você veste, esse prédio, essa aula, tudo é efeito de uma causa. Eu só posso dizer que no mundo há várias substâncias se eu ignorar as relações de causalidade. Eis um Spinoza profundamente afetado pelo discurso da física. Ele ama a física. Tudo na natureza é causa e efeito. Se tudo na natureza é causa e efeito, nada é substância. Nada é substância. Aliás, só uma coisa é substância. Tudo. O todo. A natureza percebida como um todo. Você me olha com essa cara de quem não entendeu. Vai ficar mais fácil para você. Lembra do Lavoisier? Na natureza nada se fez. Nada se faz. Tudo se transforma. Tia Aurora me ensinou isso. É professora de ciências. Ela usava a experiência da água. Você coloca a água na panela, acende o fogo. A água vai ferver e vai evaporar. Ela não sumiu. Ela se converteu a seu estado gasoso. E depois vai se convertendo em outros tantos estados. E a água é um belo exemplo, fácil de ser percebido, de que as coisas estão se transformando o tempo todo na natureza. Mas a natureza como um todo, ela não se transforma. Não se transforma. Ela se mantém. Ela se mantém. Natureza você pode pensar como sendo o universo todo para Spinoza. O todo. O todo. Que ele chamou de natureza ou Deus. Deus. Deus se vê natura. Se houvesse um Spinoza Futebol Clube, esse seria o lema. Frase mais famosa dele. Deus ou natureza? Deus é a natureza. Conceito que, à luz do discurso religioso da época, beira o ateísmo. Porque Deus, para Spinoza, portanto, não é um ser separado desse mundo e que fica do alto de uma nuvem, barbudo, vendo aquilo que um adolescente faz, trancado dentro de um banheiro. Deus é a natureza. Portanto, Deus é o banheiro. Deus é o adolescente. Deus é o que o adolescente faz. Deus é tudo. Deus é tudo. Só aí, só até aí já dá para mexer com a cabeça de muita gente, né? Não? Com a cabeça de muita gente. Dirá Spinoza. Filosofia tem uma missão. Muito parecida com a de Descartes. Corrigir a nossa forma de pensar. Porém, não é corrigir criando método para, em sendo utilizado, higienizar a sua razão dessas paixões ruins. Não há como se livrar das paixões. Não há como se livrar. O que você tem que compreender é como você é afetado de paixões. Como você é afetado pelo mundo. Entenda como você pensa. Isso pode lhe dar uma vida melhor em termos qualitativos. Uma vida melhor. Você vai entender, você vai entender. Para pensar bem, o primeiro passo é entender como funciona a natureza. E, em segundo lugar, entender como você funciona nessa natureza. Então, o que é a natureza, ou Deus? Explicará Spinoza. Deus ou natureza possui infinitos atributos que são, neles mesmos, infinitos. Você me olha com a cara de atributo, você vai entender, por exemplo, há dois atributos que você entende muito bem, porque são dois atributos que você comunga com Deus ou natureza. O primeiro atributo é o atributo extensão, ou corporeidade, se você preferir, ou limite físico-espacial, extensão. O segundo é pensamento. Pensamento. Veja que enquanto boa parte dos filósofos diz você tem um corpo e tem uma alma que pensa, Spinoza diz você tem um atributo extensão e um atributo pensamento. Substitui aí corpo e alma. Corpo e alma. Atributos. Quando ele diz que Deus possui infinitos atributos, quer dizer que além de extensão e pensamento, Deus ou natureza tem infinitos outros atributos. Infinitos outros. Como causa e efeito, como... e assim vai. E assim vai. Como uma certa ideia de temporalidade, e assim segue. É, dizer que cada atributo é em si mesmo infinito, quer dizer, por exemplo, que a extensão do universo é infinita. Que Deus ou natureza é infinito. E que o pensar do universo, o pensar possível no universo, também é infinito. E aí você deve estar olhando para você agora, nesse momento, e pensando: a extensão é infinita, mas eu não me sinto infinito. Eu me sinto bastante limitadinho. O pensar é infinito, e você diz: eu me acho cara inteligente, mas daí dizer que o meu pensar é infinito também é um certo exagero nessa história. Como é que fica a minha limitação? Não é? Dirá Spinoza: você é apenas um momento de Deus ou natureza. É um momento finito de uma extensão que é infinita. O que você pensa agora nada mais é do que um momento finito de um pensar que na natureza ou Deus é infinito. É infinito. Não é legal? Agora, essa história de finitude e infinitude, agora vai piorar muito mais ainda para você. Muito mais. Há uma espécie de uma norma desse Deus ou natureza, que é mais um atributo. Tudo, tudo em Deus ou natureza é efeito de uma causa. Tudo é efeito de uma causa. Até o que você pensa. O que você pensa é apenas o efeito de uma causa. O problema é que nós ignoramos a causa do efeito pensamento. E por ignorarmos a causa do efeito, o que eu penso agora, nós julgamos equivocadamente que nossa mente é autônoma, separada do mundo, e que é capaz de pensar alguma coisa originalmente, ou pior ainda, conhecer alguma coisa que não seja um conhecimento afetado, que não seja um conhecimento na forma de um pensar que é efeito de como o mundo aparece diante de você. Percebeu o quanto é diferente de Descartes? O quanto é radicalmente diferente de Descartes? Tudo é efeito de uma causa. Tem gente que, sabe, é difícil você, sabe, é difícil você engolir isso. É difícil. Agora, se pensar em psicanálise, por exemplo, em Freud, há um inconsciente. Você jura de pé junto, mito cartesiano, que você é um ser de pura consciência racional de si mesmo e do mundo fora de você. Que a sua razão blindada pensa autonomamente. E aí vem Freud dizendo: meu amigo, tem uma tal de inconsciência aí por trás. Que é, na verdade, quem determina boa parte dos seus pensamentos, julgamentos, ações. E você nem se dá conta disso. Porque uma das condições de eficácia do inconsciente é justamente você não se dar conta dele. É permanecer inconsciente. É permanecer no subsolo do seu pensar e do seu agir. Não é? Spinoza se antecipa a Freud. Em muito. Em muito. Não propriamente com o conceito de inconsciente. Mas com a ideia de que o que você pensa nada mais é do que efeito de uma causa. Causa essa que você desconhece. Causa essa que você desconhece. Doideira, né? Doideira. Deus ou natureza, tudo é efeito de uma causa. E, portanto, se há causalidades infinitas, há também em Deus ou natureza infinitos momentos. Infinitos momentos. O que não é a mesma coisa dizer que existem infinitos mundos ou que exista tempo. Está piorando, né? Está piorando. Ou que exista tempo. O tempo não existe? Não. Para Deus ou natureza? Não. Por que não? Porque se Deus ou natureza não se transforma, então também não tem tempo. Porque não existe para o todo, Deus ou natureza, um antes e nem um depois. Só tem um instante. Só tem o agora. O problema é que esse Deus ou natureza não é estático também. Ele tem momentos em que, apesar do todo não se alterar, dentro dele as coisas se mostram de forma diferente. De forma diferente. A cada instante. Há tempo dentro dele, por assim dizer. Mas para ele, não. Para ele, não. Ele é eterno. O todo é imutável. Mas dentro do todo há uma sucessão infinita de momentos. De momentos. Vou botar um ponto para a questão do tempo ficar um pouco mais esclarecida. Sabe esse filme que tem filme de ficção científica que alguém pega uma máquina e viaja para o passado? Para Spinoza, isso é absolutamente impossível. Porque o passado não existe. Não existe. O passado é memória. É a sua memória que constitui essa ilusão chamada passado. O passado está a serviço de ilusões. Futuro também não. O futuro não existe. O futuro nada mais é do que expectativas que você tem quanto a uma certa configuração, quanto a um certo momento que poderá vir, momento de Deus ou natureza. E nada mais. O tempo só tem uma única dimensão. Agora, existe o tempo, mas o tempo não passa. A hipótese para você poder viajar no tempo, para o passado, por exemplo, seria a hipótese de que o tempo, por exemplo, fosse uma linha. E nessa linha, a cada instante, um novo universo surgisse e ficasse lá, parado na linha. Como um fichário de arquivo, você vai passando as pastinhas. A cada instante uma pastinha nova aparece. E você poderia saltar de um instante ao outro, e aquele outro instante está parado na linha do tempo, só esperando você chegar e encontrar aquele arranjo de coisas. O arranjo dos 19 minutos e 27 segundos do dia 13 de agosto de 1962. Era um domingo. Chovia. Sabe? Só ali esperando você. Paradinho no tempo. Mas isso não há. Porque é uma mesma... Não há linha do tempo. Não há passado, futuro. Há só um instante. Há só o agora. E nesse agora, o mundo se renova a cada instante. O mundo muda a cada instante. O universo é como é. Agora, no instante. Sabe gente que você chama de arrogante porque diz assim? Sem que eu exista no mundo, o mundo não é a mesma coisa. Dirá Spinoza. É verdade. O mundo é como é. Com você sendo como é. Se você sumisse, o mundo já não seria mais como é. O mundo seria outro. O mundo seria outro. E a questão é que há sempre um novo mundo. A cada instante. A cada instante. Se o tempo só tem uma dimensão que é o agora, como é que eu percebo o mundo assim? Com passado, futuro. Como é que fica essa ideia de tempo que é tão forte em mim? Outro autor que é muito parecido com Spinoza na questão do tempo é Hume. David Hume. Empirista, materialista radical. Hume diz, olha, o mundo é pura matéria. Pura quantidade de matéria. O problema é que nós somos limitados. E nós não conseguimos ver o mundo como ele é. Como pura quantidade de matéria. Nós temos uma forma falseada de perceber o mundo. Forma propriamente nossa, limitada, que é fruto das nossas limitações perceptivas do mundo. Assim como você tem uma limitação visual. Se você tivesse uma visão mais poderosa, veria ácaros no sofá. Só fica incomodado com isso, tem tudo quanto é lugar. Veria ácaros no sofá. Mas já que você tem uma visão muito limitada, você olha e diz, nossa, como está limpinho. E mal se dá conta da quantidade de células mortas que habitam o sofá onde você está sentado. Mas o doutor Bactéria vem aí para te lembrar que, né, cortar o seu tesão de sentar em poltrona, essa coisa toda. Né? Você é limitado. Você é limitado. O mundo é mera quantidades aglomeradas. A minha limitação faz que eu perceba o mundo como? Saltando de um conhecimento quantitativo para um conhecimento qualitativo do mundo. Um exemplo muito claro que o próprio Hume dá. A diferença entre um montinho de areia, um monte de areia e a montanha de areia é só a quantidade de grão de areia. Você sabe disso. Mas vamos supor que houvesse alguém com paciência suficiente para ir colocando em cima de uma mesa areia, grão por grão. Me diga uma coisa, qual é o grão cuja proximidade com os outros grãos transformou oficialmente o punhado de areia em monte de areia? O careca nada mais é do que aquele que tem menos cabelo do que os outros, ou nenhum cabelo, nas hipóteses mais radicais. Mas você sabe que a calvície vem fio a fio. Muito bem. Qual fio cuja queda converte oficialmente o cabeludo em careca? Ninguém conta. Já pensou? Ô, gordinho! Não, peraí, porque a gordura vem oficialmente quando a célula número tal fica com seu complexo de Golgi inflado, e assim, né? A célula adiposa número tal. Ninguém conta! Você bate o olho de gordo, careca, monte de areia, montanha, areal. Você bate o olho e já atribui um sentido qualitativo, dá uma qualidade ao mundo que é mera soma de quantidades. E junto da sua percepção qualitativa, vem você atribuindo um sentido para o mundo, um valor. Tudo atribuição sua, porque o mundo mesmo é mera quantidade de matéria, sem nenhum sentido e sem nenhum valor. O mesmo acontece com o tempo. O tempo é mera quantidade. Quantidade de quê? De unidade de tempo. A unidade da areia é o grão. É o grão porque você não consegue pensar uma unidade menor do que o grão. Meio grão e um grão na sua cabeça é exatamente a mesma coisa. É a mesma imagem. Qual é a unidade do tempo? O instante. O tempo nada mais é do que uma sucessão aleatória de instantes. Da mesma forma que num monte de areia, um grão de areia não tem nenhuma relação necessária com outro grão, eles só estão juntos ali por um acidente qualquer da natureza, porque alguém colocou ali, grão por grão. O mesmo acontece com os instantes. Entre o instante agora e o instante seguinte, não há nenhuma relação de necessidade. É como um filme. E você pode olhar a película e ver o filme quadro a quadro. É como se o movimento não existisse. O movimento no filme é uma ilusão. Já que quadro a quadro é passado muito rápido, você tem a ilusão de que há movimento, quando na verdade não há. Percepção do movimento é fruto da sua limitação, que não consegue ver o filme quadro a quadro, enquanto passa. O mesmo se dá com a vida. É uma sucessão de instantes, mas você não consegue ver um instante. Não consegue ver instante a instante. Você percebe limitadamente o todo. E aí cria ilusões de movimento. Cria ilusões de que o instante seguinte está relacionado com o instante passado. E quando você vê a cena agora, sabe exatamente o que vai acontecer depois. Você chuta. É uma percepção qualitativa. Se alguém sai correndo em direção à parede, você já diz no meio da trajetória: "Ih, vai enfiar a testa na parede, não quero nem ver." Mas nada garante que o instante testa se chocando com a parede de fato vai ocorrer. Nada. O mundo pode simplesmente se desintegrar entre um instante e outro. Ele pode parar entre um instante e outro. Mas a gente julga que sabe e chama isso de futuro. O tempo não tem três dimensões, só tem uma, é o agora. Voltando a Spinoza, o mundo é um mundo novo a cada instante. A cada instante. E o mundo de agora não tem nada a ver com o mundo de depois de agora. Nada, nada. Já é para botar você... Sabe você que fica parado pensando assim: "Nossa, se eu não tivesse feito aquele troço ontem, aquela desgraça não tinha acontecido. Tudo culpa minha. Se eu tivesse ido no voo que saiu 10 minutos antes, eu teria chegado aqui com 2 horas de antecedência. Porque o voo antes do meu decolou. No meu chove." E aí eu paro. E eu fico assim: "Se eu tivesse comprado..." Como se o mundo hoje fosse como é, só porque a minha mente autônoma poderia ter afetado o mundo e transformado ele no que é. Meu amigo, a minha mente não é autônoma. Eu comprei a passagem no horário que comprei, porque aquilo que eu pensava era um efeito. Efeito do mundo que me afetava naquele instante. Instante da compra do bilhete. Mundo que nem existe mais. Mundo que já foi. Mundo cadáver. Mundo que só resta na minha memória, me afetando agora. Você faz o que faz a cada instante, como só poderia fazer, porque todas as suas ações, assim como o seu pensar, são apenas o efeito, o resultado de uma afetação do mundo em você. Lembra Freud, que falava muito em feridas narcísicas na história da cultura? Né? Então a primeira ferida narcísica vem com Copérnico, quando diz que nós não moramos no centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, e daí só vai piorando essa ferida narcísica. Mas tudo bem, o Sol então era o centro do universo. Agora não. Nós estamos na galáxia. Não, tudo bem, mas a galáxia é o centro do universo? Não. Nós estamos na periferia. É a Via Láctea, o endereço. Meu amigo, cada dia que quanto mais você descobre sobre o universo, mais você constata que você é suburbano. Já reparou? Seu endereço só piora. Baita ferida narcísica para quem achava que morava no centro. Isso, claro, levando-se em conta que o centro seja um grande lugar para se morar. Né? A segunda, amigo, a segunda é. Esqueci a segunda do Freud. Qual que é? A primeira é Copérnico. Qual é a segunda? Oi? Darwin. Muito boa. Darwin, você não é a melhor criatura de Deus. Você é um macaco melhorado. Coitado, nem era macaco mesmo, a teoria da evolução das espécies, mas você é uma ameba que deu certo. Para quem se achava mais perfeito das criaturas, imagem de Deus, outra ferida narcisa. Quem é você por baixo? E a terceira, Freud diz, é ele mesmo, é inconsciente. Você que se achava tão senhor de si mesmo, não é? Agora, eis você aí, refém do inconsciente. Por isso, para Spinoza, a ferida é muito pior. E é por isso que tanta gente teima contra Spinoza. Porque as ideias de Spinoza nos afetam nem sempre de forma muito agradável. Quer dizer que eu não penso? Não. O que você está pensando agora nada mais é do que efeito de uma causa. Efeito do que eu digo, efeito do ar-condicionado, efeito do que você viu e do que eu vi. Mas o que eu vi é passado. Então o passado existe afetando a minha mente? Não. O que existe é a memória. E a memória não é algo do passado. A memória é sempre algo do presente. É o que fica aí registrado. Está aí minha memória me afetando agora. Um bom exemplo é o cara com muita feijoada, sabe? Chega naquele dia, nossa, vontade de feijoada, sintope de feijoada. E passa mal. Depois que passa mal, não pode nem sentir o cheiro de feijão que passa mal. Só com o cheiro. Seu corpo reage como se tivesse empapuçado de feijão. Quando, na verdade, ele não tem um grão de feijão dentro dele. Aliás, não vê um grão de feijão há séculos. E, no entanto, passa mal como se tivesse empapuçado. O dispositivo de passar mal não está no passado. Está aí em você. É presente. É atual. É atual. É a memória. É a memória. Percebe? É tudo no instante. É tudo no agora. O que você pensa é efeito de uma causa. Mas o efeito, a causa e o efeito, não estão em dimensões diferentes do tempo. A causa e efeito coincidem no instante. É difícil pensar isso, porque a gente está acostumado com tempo linear, sequencial. Em que causa vem antes do efeito? Causa e efeito estão aqui, agora. Agora. Isso é a natureza. É como só poderia ser. E mais nada. E mais nada. É o quê? É o quê? Uma soma caótica, alucinada, maravilhosa de sucessões infinitas de causa e efeito. E você? E você? O que é você? Spinoza fala desse seu atributo pensamento e fala também do seu corpo, do seu corpo. E seu atributo pensamento ele vai falar a partir de uma categoria que ele vai chamar de conatos. Conatos é o que ele não inventa, que é também um dado da escolástica. Conatos equivale à energia vital, energia vital. O conatos máximo é o êxtase. O conatos nulo é a morte, é a morte. Entre o êxtase e a morte, há oscilações. Há oscilações. Energia vital. Se você preferir, potência de agir. Para lembrar Nietzsche um pouquinho. Potência de agir. Esse conatus, ele não varia da morte ao êxtase sozinho. Sozinho. É como você. Sabe quando você está deprimido? Já ficou deprimido? Deprimido, assim, triste para valer. Né? Sabe quando você está muito triste e chega alguém que gosta de você e diz assim, fica triste não. Eu falei, rapaz, que bom que você me disse isso. Eu estou aqui triste, é verdade. É só eu ficar feliz que resolve. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Se não fosse você para me lembrar. Sabe essa história de que você tem a plena sensação de que você não controla os seus afetos? Apesar de ter gente achar que controla, é só ficar seria, livro de autoajuda é isso. Ame-se e cure-se sendo feliz e... 32 regras da felicidade. Se fossem 132, se fosse 1.320.000, eu lia. Mas o fato é que, sabe, a nossa energia vital ela vai variando e não há muita coisa que você possa fazer. Porque ela não varia. Ela não é causa e efeito dela mesma. Porque no mundo, nada é causa e efeito de si mesmo. Inclusive o Conatus não é causa e efeito de si mesmo. O mundo é a sucessão infinita de causalidades, de causa e efeito. Mas a causa vem de uma coisa, o efeito está em outra. Causa, minha mão. Efeito, copo que se levanta. Causa de um lado, efeito do outro. Meu Conatus, ele vai mudar. A minha energia vital, minha potência de agir vai oscilar. Mas não por ele mesmo, porque ele não é causa e o efeito dele mesmo. Só uma coisa é causa e efeito de si mesmo. Deus ou natureza. Porque dentro de Deus ou natureza, tudo é efeito de uma causa, até o meu Conatus. Esse Conatus vai fazer mais sentido agora. Porque o nome que Spinoza dá ao aumento do Conatus, ou energia vital, é alegria. A redução do Conatus, ou energia vital, ele dá o nome de tristeza. Tristeza. O que causa essa oscilação? Alegria ou tristeza? Coisas fora do Conatus. Que coisas? Qualquer coisa fora do Conatus que o afete. E daí afeto. Afeto no sentido de efeito de uma provocação. Mas efeito de uma provocação em mim, na minha energia vital. Estou eu no avião. Estou eu no avião. Saí de casa. Em Vitória eu moro muito perto do aeroporto. E Vitória é uma cidade pequena e Belmal, tudo é perto de tudo ali na casa dela. Pertinho. De casa para o aeroporto. 15 minutos, no máximo. No máximo. Eu saio de casa, olhando para a praia, e eu vejo sol sobre o mar. Dia tranquilo. Nada pode dar errado. Chega no aeroporto, faz o chiquinho, né? Sala de embarque, toma cafezinho. Eu estou lendo na sala de embarque. E me toco, nossa, como está escura a sala. Aí eu olho para aquela sala envidraçada e vejo que do lado de fora é que está tudo escuro. Porque dentro a luz está acesa do mesmo jeito. Eis a natureza que a cada instante, alucinadamente, vai mudando. Eu já começo a olhar aquele troço. Encontro um amigo meu no aeroporto, que aliás é um amigo que eu só encontro no aeroporto. Impressionante. Tipo, você de novo, sabe? A gente não combina. Mesmo voo. Quando a comissária Fanha chama para, né? Nós vamos, né? Chama para fazer aquela filinha para embarcar, toró. A gente olha a chuva e ele chega para mim e diz: se piorar, fecha o aeroporto. Eu falei, não. Veja que eu estava bem até esse momento. Na hora que ele abriu a boca e disse, piorar, fecha, eis o meu conato sendo reduzido. Minha energia vital caindo. Eu não podia evitar. Eu não podia evitar que Deus ou natureza fosse do jeito que é. Chove. E por mais que eu não queira, chove. E não tem jeito. E não tem jeito. E eu me entristeço. E não adianta chegar para mim e falar assim, cadê o livro de autoajuda? Cadê? Oh, tem que ficar feliz. Ah, é isso. Felicidade. Pense em coisas felizes. Mas o meu pensamento é efeito de uma causa e não dá. Sabe quando você está triste que a sua mente parece assolada por uma sequência de pensamentos tristes? Que nem aqueles pensamentos que em outras circunstâncias seriam rotuláveis como alegres, naquele momento, também são tristes. Olha que pamonha deliciosa. E você, nossa, pamonha, deve ter bactéria, verme, então. Tudo é triste. Que você não escolhe. Percebe? Perfeito.